Cruza, Uno 70, Rio 9646. Rio 9646, chama Recife, 125 Uno, alterna 13325, bom voo. Uno 25 Uno, 13325, Rio 9646. Alô, Tango, mais Alfa, informa já estacionado na remota 14, graças, boa noite. Boa noite. Autorizado táxi, bate 1 no Índia, ponto de espera, dá 10, torre 1895, que legal, 10, 17. 908, autorizado a linha de colapso, turno 0, vento 170 graus, 089. Total 908, decolar 243, controle 20-8. 208, boa noite, total 9908. Controle Salvador, boa noite, total 9908, decolado, cruza 1200 pés. Total 9908, contato radar, sobe, mantém 320, voa, Leda, da presente. 3-0 para onde Leda da presente, total 9908. 9908, chama Recife 1251, alterna 13325. 251-13325, total 9908, bom dia. Braço, Monteiro. Braço. 3600, autorizado ILS, reporta estabilizado. Alô, Xené, 6224, pole position, puxa o acionamento. Xené, 6224, autorizado, puxa a portaria. Trabalhando. 6224, pronto táxi, temos 84 no TAB, 12:10, alternativa Salvador. Oxe, 6224, autorizado táxi, gente, reporta o ponto de esperada 10, pronto, que negar 10107, confirmando o ponto de esperada 2895. Ponto de esperada 2895, 6224. Oi, boa noite. 6224, posso tomar ponto de esperada 10. Pronto. 6224, autorizado a linha de colapso no 0.0060 graus. Corrigindo o vento, 1.60 graus, 08 nós. A Oleana 10, está livre de colapso. 6224. 07, direto zona. 25.1.2.000, 1.0097, direto zona, UF-509. Localizador da 3600. 3600, completa final, chama torre 1895. 295, 3600. Torre Salvador da 3600, final do LS da 10. 3600, reporta o trem de recado, aeronave iniciando a colagem, forma de vista livre. Recente, vai reportar trem baixado. Final, pista 10, 3600, agora trem de pouso, baixada travada. Tráfego avistado, livre pouso, pista 10, o altímetro 10, 16, o vento 1.60 graus com 08 nós, então 3600. Livre pouso, pista 10, com a velocidade meia, então 3600. O genera 6224, 59 decola, chama o controle 120, decima 8, bom voo. Genera 6224 a torre. O 6224, pode voar direto da Caju? Aguarde. 6224, direto Aracaju. Direto Aracaju, 6224. Dan 3600 no solo 01, direito ao Ivra, chama o solo 219. Salvador, até 3600 na 3600, taxia Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, pronome, até 3600.